Questão de Sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Renato Tavolieri Filho, apresentando esse programa de segunda a sexta, no horário das 8 às 9 da noite. E hoje, terça-feira de carnaval, e por isso o nosso programa é todo música boa para se ouvir e dançar. Volto ao final e venho só para me despedir. Um grande abraço e bom proveito. Canoa não virá. Eu chego lá. Se a canoa não virá. Eu desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa a perder a cabeça. Não saia do meu ar, seguro meu ferro molhado e vamos embora ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. E também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de orgia e desvario, contaremos em sonho 5 bailes na história do reino. Quando a cidade completava 20 anos de existência, nosso povo dançou. Em seguida era promovida a capital, a corte festejou. Iluminado estava o salão na noite da coroação. Ali, no esplendor da alegria, a burguesia fez sua aclamação, vibrando de emoção. Que luxo, a riqueza imperou com imponência. A beleza fez presença, condecorando a independência. Cacique ando na avenida. Este cacique, eu vou. Porque caciquiana eu sou. Na onda do cacique, eu vou. Porque caciquiana eu sou. Na onda do cacique, na onda do cacique. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus.

azul de anil, emolduram aquarela o meu Brasil. Estrela chamou.

seu olhar. Diz que ela me quer bem. O seu amor é só meu, de mais ninguém. Entre uma rosa amarela, um cravo branco e um jasmim, encontrei a flor esbela entre as flores de um jardim. Implorei um beijo dela e ela nem olhou pra mim. Afinal, as flores delas, todas elas são assim. Se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era. Aurora, se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era. Aurora, um lindo apartamento com porteiro e elevador, ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora Aurora. Vem, moreninha, vem, tentação. Não andes assim tão sozinha, e uma andorinha não faz verão. Vem, moreninha, vem, tentação. Não andes assim tão sozinha, e uma andorinha não faz verão. Dizem, morena, que teu olhar tem corrente de luz que faz cegar. O povo anda dizendo que essa luz do teu olhar, a light vai mandar cortar. Vem, moreninha, vem, tentação. Não andes assim tão sozinha, e uma andorinha não faz verão. Vem, meu amor, deixa de medo. O amor é uma espécie de brinquedo. Se acaso terminar o nosso sonho à luz do dia, eu rasgo a minha fantasia. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez, em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez, em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. Loura boneca que vens de outra terra, que vens da Inglaterra, que vens de Paris, quero te dar o meu amor mais quente do que o sol ardente deste meu país. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, dessa vez em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. Linda lourinha, tens um olhar tão claro, deste azul tão raro como o céu de anil. Mas tuas faces vão ficar morenas como as das pequenas deste meu Brasil. fecha a terra, Portugal declarou guerra. A concorrência então foi colossal, Vasco da Gama contra o Batalhão Naval. Vasco! Saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade mal de amor, de amor. Saudade, dor que dói demais. Vem, meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, saca, saca, olha, e devo até me afogar. Deixa as águas rolar. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, saca, saca, olha, e devo até me afogar. Se a polícia por isso me prender, mas na última hora me soltar, eu pego a saca, saca, saca, olha, ninguém me agarra, ninguém me agarra. Você pensa que cachaça é água? Eu não. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique, e água vem do Ribeirão. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais, não me faz falta, não. Pode me faltar o amor. Mentira! Isso eu até acho graça. Só não quero é que me falte a danada da cachaça. Anjo do dia, anjo. Thank you. do sereno também se zomba, não se admite, meia trava, meia tromba. Ninguém segura nosso verde, azul e prata, a beleza do céu, a luxúria da mata. Já a prata se nos falta é barata e não a mola. Ninguém no rancho é Nicolau ou é Catiola. No flor do sereno também se zomba, não se admite, meia trava, meia tromba. Ninguém segura nosso verde, azul e prata, a beleza do céu, a luxúria da mata. Já a prata se nos falta é barata e não a mola. Ninguém no rancho é Nicolau ou é Catiola. Flor do sereno também tem veneno e isso eu louco. Conhece a força da língua do povo, feito arroz de botequim, unidos venceremos, conosco ninguém podemos. Flor do sereno também tem veneno e isso eu louco. Conhece a força da língua do povo, feito arroz. Venceremos, conosco ninguém podemos. Sereno também se zomba, não se admite, meia trava, meia tromba. Ninguém segura nosso verde, azul e prata, a beleza do céu, a luxúria da mata. Já a prata se nos falta é barata e não a mola. Ninguém no rancho é Nicolau ou é Catiola. Todo sereno também tem veneno e isso eu louco. Conhece a força da língua do povo, feito arroz de botequim, unidos venceremos, conosco ninguém podemos. Feito arroz de botequim, unidos venceremos, conosco ninguém podemos. Feito arroz de botequim, nossa questão de sensibilidade de hoje chega ao seu final, mas graças a Deus o programa termina, mas não a noite e muito menos a alegria do carnaval. Um grande abraço e até amanhã. Os tempos, esses tempos que não...